Arquejo, suor, suspiro, som, rastilho, febre, tremor, abraço, pele em lei, sorriso, voz, ternura, desalinho, desejo, paz, colo, gozo, anseio, carícia, murmuro, sussurro, mão, gatilho, corpo, sede, talha, do língua, seio, fogo, espasmo, luz, sombra, brilho, som, plenitude, mel, sonho, enleio, estalido, tremor, fôlego, grito, arrepio, vertigem, beijo, abraço, delírio, febre, orgasmo, infinito, sussurro, prece, pausa, suor, cansaço, êxtase, silêncio, ilícito, ilícito, cheiro, vida, existência, tempo, espaço, sopro.